Raivinhas HQ Fã. Eu fico puto quando três estagiários participam de um podcast e nenhum dos três burros consegue gravar o podcast. Eu fico puto quando o estagiário nível 2, nível 2, entra pra mandar na porra do podcast e ainda consegue perder, cara. Que vergonha. Eu fico puto com brigas familiares. Só isso. Vai apanhar. Não tenho que ficar puto porque hoje é minha estreia e eu só tenho que ficar bem hoje. Padrão HQ é fã de qualidade. Fã do Richard entra na minha vez. Eu fico puto quando cortam a parte que o chefe diz que tá todo mundo efetivado no podcast. Claro. Eu fico puto quando o Neo é convidado pro podcast e atrapalha a porra da apresentação. Tchau, Neo. Depois das nossas raivinhas HQ Fã, está no ar mais um podcast HQ Fã. Eu sou o Todd e hoje comigo temos o Madruga Jackson. Uou. Eita. Cofre do Ultra. Fala aí. Fazendo merda como sempre. É, o nosso novo estagiário e estreante do podcast. Como é seu nome, meu filho? Você quer se chamar de quê, Feliz? Não, pode me chamar de Eric, é meu nome, cara. Ah, Eric, pô. Putinha do Batman. Estagiário Eric. Boa noite, galera. Não. Para, Ujo. Boa noite, gente. Richard Pinto. Boa noite. E o Neo tá aí também, mas ele ainda tá se despindo de preconceito e não vai falar nada agora. No podcast de hoje nós vamos falar do top 100 da Marvel, que apenas tem 70 personagens, os mais poderosos da editora. É claro que o top 100, que é 70, está totalmente errado, mas o intuito é esse, que possamos discutir e quebrar o pau aqui entre nós mesmos. Então é isso aí, se você tiver alguma reclamação sobre essa pauta, achar que é uma bosta, mande um e-mail pro Richard Pinto, que foi ele que sugeriu essa porra, e reclame com ele. Tá bom. Falei pra colocar spawn. Vamos começar essa porra. Esquece do spawn. Cadê a vista? Eu fechei aqui. De novo aqui. Você não precisa abrir o Xvideos na aba da lista, Todd. Abra outra aba, por favor. Pô, aqui eu abri aqui, aí fechou. É muito vídeo aberto. Que eu me masturbo compulsivamente. Ô, Richard Pinto, nessa vista aí de 100, quem é o personagem 70? Quem é o último? Pois é, né? Por favor. A lista safada que ele disse que é o top 100 só tem 70. É o tal do Grão Mestre, né? Que é um. Tem telepatia, poder psiônico, telecinese e não sei mais o que. Pode levantar 25 toneladas. Sei lá quem se filho da puta. Alguém conhece esse cidadão? Grão Mestre? Cara, não faço a mínima ideia. Neo. Mas melhor do que falar ele, então, melhor do que falar ele é falar o personagem que está na posição número 69, que é o Hércules. Que delícia, cara! Olha que ironia. Olha que delícia, né? Wolverine à prova. O Hércules não é o namorado do Wolverine? Wolverine! Esse rapaz aí mesmo. Wolverine do universo alternativo. James Howlett. Nunca foi Wolverine. Idiota! Tá bom, vamos seguir. James Howlett é o nome do Wolverine, sim, pelo mesmo nome. O universo desnecessário é burro, viu? Seria o termo correto de se falar. Mas muito obrigado, Richard. Ô, Cofre do Ultra, quem são os próximos fracotes aí da Marvel? Aqui agora tem o Scar, que não é o vilão do Rei Leão. A vida não é justa, não é... Entenda, eu nunca serei rei. Que é o filho do Hulk, no fim de Hulk contra o Mundo, que é uma bosta, mas é isso. É o filho, cara, do Hulk. É muito bom, é muito massa velho, cara. Não, filho do Hulk com a mulher dele, né? É, filho do Hulk com a piranha careca lá. Tá bom, vamos fazendo assim. Madruga, você concorda com essa posição aí do Scar? Cara... ele devia, se for levar em conta poder mesmo essa parada, porque, cara, esse filho da puta, ele tem a força quase igual ao do Hulk, a regeneração bem mais rápida do que o Hulk, ele tem uns poderes mágicos lá que ele herdou da mãe. Esse cara é um filho da puta tremendo. Ele não deveria estar aí, né? Não, pode continuar. Cara, ele é muito roubado, ele é incrivelmente roubado. Então, cara, se for levar isso, ele devia estar lá em cima. Só que como ele é um merda, um bucha de uma história que quase ninguém gosta, então o nego esquece ele. Não, aí tá certo. Pois é, tá bom. Mas ele devia estar lá em cima. Obrigado. Quem é o próximo aí, cofre do Ultra? Depois do Scar. Aqui o Champion, ou Champion, em inglês nórdico. Não, pula esse, pula esse aí ninguém conhece. O próximo. Pois é. Zeus. Zeus? O pai do Hércules. É? 66. O Neo tá aí? Tô. Neo, você lembra de alguma história do Zeus aparecendo? Cara, só aparecendo como na Copa de Coadjuvante nas histórias do Thor. É? Teve uma história aí do Thor que depois que ele voltou de Heróis Renasce... Eita, porra. E a Asgard tava destruída e alguém lá tentou botar a culpa nos deuses da gregos, né? Então ele foi falar lá com os Zeus e quando ele chegou lá no Olimpo, o Olimpo também estava destruído. E Zeus disse que, na verdade, quem atacou primeiro foram os Asgardianos. Só me lembro dele nessa história. Ou seja, então o Zeus só apareceu pra fanfarrar. Puta buteiro, caralho. Fanfarronar a porra toda. Eu me lembro de uma coisa digna de nota, só me lembro disso aí. Então ele tá muito bem nessa posição aí. Ah, pelo jeito. Porque ele não fez porra nenhuma. Nada, só fez reclamar. Manel. Essa fase foi publicada aqui na Marvel 2000. É do Tan Jurgens e do John Romita Jr. É essa aí mesmo. Aí depois passou pra... Fase que vai ser republicada agora pela Salvat também. Mas só me lembro disso dos Zeus. Muito boa. E ele devia estar em último, então. Quem não fez porra nenhuma. É... Opan, quem é o próximo aí depois dos Zeus? Depois dos Zeus vem o Sitorak. Eu não conheço muito dele... Não, ninguém conhece, irrelevante. Passa aí, o próximo. Não, o Sitorak é o demônio que deu poder pro fanático, cara. Fanático. Isso. Por isso que eu digo que é irrelevante. Ele é fraco, mas ele deu o poder pro fanático. Na vez do fanático, a gente vai fazer isso, imagina pra quem deu o poder pra ele. O próximo. Que ficou atrás dele, né? Pois é. Próximo, Pan. Quem é? Bichante. Eu não entendi o que ele falou. Quem é esse? Quem? Faço a menor ideia. Bichante. A Bichante. O estagiário Eric, Bichante tá muito bem posicionado? Eu acredito que tá numa posição ruim, cara. Eu acho que deveria estar um pouco mais na frente aí, tá? Eu acho que ele era pra estar à frente. Ele é um personagem místico da Marvel, né? Um vilão. É exemplo do Dormammu. É famoso aí nas histórias do Doutor Estranho. Eu acho que poderia, com os personagens que tem à frente, ele poderia estar à frente também. Obrigado pelo seu comentário. Era só sim ou não, mas tá bom. É, próximo fã. A gente é o Oblivion. Tá bom. Madruga, o Oblivion está bem posicionado? É, faço a mínima ideia. Gente! É. Sim, então, Dona Pan, ele está bem posicionado? Acho que ele devia estar um pouquinho mais à frente, cara. Por quê? Porque ele é foda pra caralho. Obrigado. Argumento assai relevante. É, então. Próximo. Argumento zero aqui. Ô, Eric, ele tá bem posicionado? O Eric é o Wikipedia. Quem? Próximo, Pan. É o Oblivion, cara. Próximo, caralho. Eu tava perguntando pro Eric, deixa de ser chato. Não, depois dele. O Eric, continua. Tem uma pressão aí muito forte pra gente pular pro próximo. É. Tá entendendo? Quem é o próximo, caralho? Cara, eu já falei. É o Zon. Zon, obrigado. É, Richard Pinto, o Zon está bem posicionado? Mais ou menos. Cara, considerando que parece ser um doutor estranho do mal, né? Com fogo na cabeça, sei lá. Acho que talvez seja uma mistura do doutor estranho com Dormammu. Acho que, sei lá. Ah, obrigado. Não conheço esse filho da puta, né? É, mas... Porque tem muitos aqui que a gente nem conhece, né? Que são personagens cósmicos aqui que... É. Só quem é muito fã de histórias antigas do Doutor Estranho que vai saber. Obrigado. Pois é, cara, eu não conheço muito. Próximo, Pan. Meio que perdida. É, eu não sei falar esse nome aqui não, ó. Fala que saiu aí. Mika Boshi. E aí, Madruga aí. Jackson, o Mika Boshi tá bem posicionado? Cara, se segundo eu li aqui, o Zoom serve a esse cara. Então ele tá em cima do Zoom, acho que ele tá bem colocado. É, né? Seguindo a ordem, né, a hierarquia, né? Não é? Tá bom, próximo pan. Ai, meu Deus. Peraí que fechou. Tô fodido, eu fui embora pra casa. Ah, obrigado. Porra. Size Neck. Size Neck está bem posicionado, Neo. É o 60. Não sei quem é esse cara, velho. Size Neck, nunca ouvi falar. Pois é, então. Não, então, salva aí o... Salva o dia aí, Eric. É um vilão do Doutor Estranho também, cara. Mas é como eu tava dizendo, não dá pra saber quem definiu a lista, né? Mas o Vichante, por exemplo, era um personagem pra estar à frente dele, porque esse é um personagem já que foi desconsiderado da Marvel. A gente já não vê muito ele, né? Porra, esse Eric manja muitas coisas, ele tá no lugar errado. Quem foi que chamou esse cara pra cá, caralho? Porra! Né? Foi por causa disso que eu me fudi da vez do Bazooka. Não é? Porra, já não bastava o Neo aparecendo aqui? Ai, próximo, Pan. Eu sou o maior vilão do Todd. Porra. O próximo é o Vulcan. Vulcan está bem posicionado, Neo. Vulcan, ele é quem? O irmão do Ciclope, é? Sim, o irmão do Ciclope. Ele é bem poderoso. Se a gente for considerar que é uma lista de 70, né? Acho que dá. Se fosse de 100, eu acho que ele tava entre o 80 e o 100. Mas a lista é de 100, Neo. Mas não é, aqui só tem até 70. É, mas a lista é top 100. Mas não tem... Porra, caralho, tá. Próximo, pô. O próximo é o Shapes of World. Eu não entendi o que ele falou. É, cofre do Ultra, faça um resumo aí do Shaper do Mundus. É o Spock. Aquele robozinho da família Jetson. Ah, sim. Cara, é um Scrum metálico isso mesmo, cara? Que merda. Cria muito. Ele está bem posicionado? Na sua opinião, qual do outro? Ele está bem posicionado? Eu acho que sim, né? Eu sou mais o patrão do Jetson, mas se é ele que tá aqui... Cara, o patrão do Jackson... 58. O patrão do Jackson tá concorrendo à presidência do Brasil. Eu insisto nessa ideia. Aerotrem não é nenhum fura-fila. Aerotrem não é um metrô, que é buraco do tatu. O aerotrem é um sistema de transporte compatível com a necessidade do povo de São Paulo. Por isso que eu quero o seu voto, o seu apoio. O aerotrem exatamente é isso. O futuro já, o futuro pra agora, o futuro que São Paulo precisa e necessita. É foda. Tem que plantar um aerotrem, né? Que é trazer a tecnologia do futuro. Isso sim é um homem visionário. Zack Snyder é fichinha. Próximo, pô. Próximo é o Quasar. Porra, Quasar não, caralho. Você tá vendo que existe... Adam Warlock. Ai, foi mal. Puta que pariu. Ela pulou. Eu subi o troço aqui, eu pulei... No próximo podcast você vai ser substituída pela Sandra Mello. Que abundância, meu irmão. É, Adam Warlock, Evanel, está bem posicionado? Considerando que ele, como diz aí, que ele manipula uma das joias do infinito, até que ele tá bem posicionado. Agora tu presta atenção. Não era pra ele estar um pouco mais acima, cara? Ah, não sei. Acho também. Essa lista, ela tem muito personagem cósmico lá que não aparece desde os anos 70, cara. Puta não, que mas é ótimo. É assim que a gente quer, porque a gente pula esses aí que a gente não sabe o que é. Eu acho que foi o Grant Morrison que fez essa lista, viu? Foi. Coisa que só ele lembra. Tem coisa velha, inútil. Tá mais no estilo do povo. Mas enfim, continua aí, Pan. Ymir, está bem posicionado, Eric Cavalcanti? Então, é como eu tava falando antes. Eu acho que se for jogar um a um, a gente tem discrepâncias muito fortes. Tipo, o Adam Arlock pro 53, que é... O líder dos inumanos, né? Eu acho que fica muito fora, cara. Assim como o Ymir também. Eu acho que é um personagem que tá muito próximo do Surtur, por exemplo, que é o inimigo mais forte do Thor, considerando a cronologia, né? Ele é um deus do gelo. Ele é um deus do gelo. Eu acho que ele deveria tá... Ele deveria tá mais lá pra trás, cara, na lista aqui. Acho que ele tá bem colocado demais. Cofre Dutra, bota o Eric na vista negra aí, que ele entende de muito, não dá. Tá queimando o podcast. É a Wikipédia, vai ficar, cara, achando que a gente entende dessas coisas também. Continua aí, Pan. Surtur, Neo. Cara, Surtur, ele é uma ameaça nível Odin, velho. Então eu acho que ele devia estar melhor posicionado. É, eu concordo. Quem leu as histórias do Walt Simonson tem que... Acho que esse cara não leu não, o cara que fez essa lista. Ah. Próximo, Pan. Ele tava tomando maconha quando ele fez isso. Adversário. O cara que fez essa lista, ele fez pronto pra algum podcast de bosta pegar e usar como tema. Exato. Ele já fez pensando nisso. Se fudeu, porque quem pegou foi um ótimo podcast. Pois é, ele fez pra um podcast de bosta pegar. O 11º top 10. Dos melhores 10 podcasts, ele é o 11º. Exato. Mas continua aí, Pan. Quem é o próximo aí? É o Raio Negro, Black Bolt. Raio Negro ou Cofre do Ultra? Ah, Raio Negro, tipo, ele é a porra do rei dos inumanos, cara, né? Ele é foda pra caralho. Ele é o cara que se, se der um assovio, ele derruba um prédio, assim, então... Mas ele não morreu, caralho? Não, ele tá vivo. Ele tá vivo. Quem foi que morreu dos inumanos que a esposa tomou conta? Tomou o posto? Não, mas essa é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil. Não sei se ele tá vivo agora. Foi ele que morreu, eu acho. Ele não morreu, o Eric. Ele não tá com... Ele não tá com os Vingadores lá, os Illuminati, não, pô? Ele não tá morto, não, cara. Ele voltou. Não, o problema é que os Illuminati, muitas histórias são retcon, né? O Wikipedia, Eric, o Raio Negro não morreu? Eu não tô sabendo, não, Todd. Você não sabe de nada, viu, bicho? Sai do podcast. Sim, porra, Alvin Dutra, bota esse cara na lista negra aí. O cara não sabe nada, porra. Ô, Todd, mas sobre esse Raio Negro aí, cara, tem uma minissérie dos Inumanos, do Paul Jenks e do Jay Lee, que tem uma parte que ele fala, que alguém lá fala, sei lá, que o Raio Negro encarou pro Galactus e o Galactus deu meio que uma peidada, entendeu? Assim, não é que ele encarou, não saiu na mão com o Galactus, só que ele ficou de frente pro Galactus e ele meio que assim, sabe, ficou na dele e tal. Perdeu na farofa. Chamou pra mão e o Galactus disse que é da paz? Mais ou menos. Mas não foi bem assim, sabe? Foi assim que o Galactus pensou, não, né? Vamos, sei lá. Fala. Não, eu acho o seguinte, cara, isso depende muito do bom humor do roteirista. Se o roteirista se ele tiver bem humorado, ele faz milagre aí, né? A gente já viu em várias situações de encontro, crossover ou de briga de personagem, isso acontecer. Se tu for ver aí o Hulk e o Thor, por exemplo, como base pela lista, em todos os embates dos dois é praticamente empate técnico. E aqui a gente tem uma diferença absurda na lista. Ô, Pão, por favor, me diga aí o número 52 da lista. 52? É. 51, você quer dizer, né? Não, 50, a gente tá no 53, eu quero 52 agora. Ela não percebeu... Pegadinha no balão do... Ai, ai, ai. O erro. É o homem invisível. Essa lista é uma beleza, é o top 100, tem 70 aqui, agora então a gente descobriu que tem 69. Faz sentido, porque... Algum estagiário da HQFan deve ter feito essa lista. Eu tô dizendo que foi o Povo Aranha que fez essa merda? Porque o 53 é o Raio Negro, que apareceu nas histórias do Quarteto Fantástico. O 51 é o Homem Molecular, que apareceu nas histórias do Quarteto Fantástico. E não tem 52. Quer dizer que entre eles dois tem alguém do Quarteto Fantástico. 52 é a DC, 952. É. Pois 52. É, não pode votar porque é o concorrente, caralho. 52. A DC comprou, que nem a FIFA comprou. Comprou futebol, feijoada. Copa do Mundo. Samba. Não pode, cara. Como o cupuaçu é dos japoneses. É, tá bom, pô, você não sabe o número 52, então vai pro 51 mesmo, minha filha. Quem é o 51 aí? É o Homem Molecular, né? É foda pra caralho também. Ah, tá bom. Ô Madruga, disserte aí sobre esse rapaz aí. Ele é um homem e eu acho que ele manipula moléculas, cara. Alguém lembra algo relevante sobre esse cidadão aí? Eu posso falar que eu li Guerras Secretas, né, e... Tem uma parte, depois que os heróis estão saindo na porrada com o Doutor Destino, que ficou lá com o poder cósmico, o Homem Molecular e os vilões, né, vão embora do planeta, porque na Kizomba lá o Beyonder, que era o chefão das Guerras Secretas, pegou a cidade de Denver e levou para o planeta que ele construiu. Pois o Homem Molecular criou uma redoma, é um campo de força em volta dessa cidade, e saiu levitando ela e volta até a Terra. O próximo aí, Pan. Quem é o próximo? Wonny Aboval. Hein? Não entendi o que ela falou. Wonny Aboval. Cofre do Ultra, voz de você que já tava aí todo molhadinho pra falar desse cidadão. Quem é esse cara? É tipo Deus, né? Assim, tipo... Por mais que o universo da Marvel seja um universo politeísta... Não, ele é tipo... Vem a descrição aí, por favor, desse cidadão. Olha só. Is the most powerful begin in the Marvel Multiverse. Vai levar um tiro nesse curso, filho da puta! Inglês britânico. Vai tomar no cu, caralho. Adoro o inglês dele, é melhor que o inglês meu. Britânico, querido. Is the most powerful begin in the Marvel Multiverse. Traduzindo, é o ser mais poderoso do universo, do multiverso, de todas as terras. O que é que esse filho da puta tá fazendo aí? Não tem alguma coisa errada nessa colocação aí? Não. Pois é. Não, olha só, continua melhor. Ele sozinho possui poder maior do que do Tribunal Vivo e do Beyonder, ou seja, dois caras cósmicos que mudam a realidade. Porra! É, pra melhorar, acredita-se melhorar... que ele representa os criadores do universo Marvel, né? Jack Kirby e Stan Lee. Tá, e pra melhorar, ele é tecnicamente outra entidade. Ele, o Alto Evolucionário tá na frente dele. O Alto Evolucionário é o próximo da lista aí, tá na frente dele, só, então, pra constar. Ele é o patrão do Tribunal Vivo. Ô, Todd, tu é o fornecedor de droga desse cara que fez. Caralho, mano. Então, praticamente, o número 50 escreveu o universo Marvel e só está no número 50 nível de poder. Pois é, né? A lista tinha que começar ali, né? Essa lista aí está muito bem, está muito perfeita. Mas continua aí, Pan. Quem é o próximo? Quem é o próximo fraquinho? O Alto Evolucionário. Fala aí, Eric, um pouquinho desse cidadão aí. Cara, o que eu tenho pra dizer do Alto Evolucionário é que é completamente irrelevante o fato de ele estar na lista. Eu acho que ele não precisava nem constar entre os 70, tá? A única coisa que eu lembro dele é vestir uma armadura pra brigar com o Hulk na guerra que ele provocou aí, que foi publicada pela Abril em formatinho. E, cara, apanhou muito dele. Eu lembro uma coisa pior. Deixa o Neo falar. Eu lembro uma coisa pior dele, Eric, que eu me lembro daquele desenho horrível do Aranha, Homem-Aranha Sem Limites. Puta que pariu, né? Era ruim demais aquele desenho. Era uma merda. Na verdade, ele é mais um cientista, né? Ele não é um ser considerado extremamente poderoso, né? Ele é um cientista, né? Ele faz. É porque a questão dele é o seguinte: ele faz com que as formas de vida evoluam. Então ele tem um certo poder, porque ele fez o próprio corpo dele evoluir, quer dizer, como se ele fosse um tipo de mutante, né? Só que ele produziu nele essas coisas, evoluindo o DNA dele. O cara é foda, meu irmão. Ele é mais forte que o Ana Boval e o Scar. É. O próximo, Pan. Dr. Doom, Dr. Destino. Pronto, aí sim. O Madruga, ele está na posição coerente. Ah, cara, acho que tá, porque tá embaixo do Império, então... E na tá frente tranquilo. Do Ona Boval, né? Sim, exatamente. Ô, Neo, você concorda com isso? Pô, eu concordo nesse lugar dele da lista, se tu pegar um monte de gente lá atrás e botar na frente dele. O quê? Mas ele é foda, o Dr. Destino é foda. Você chamou ele de fraco, né? não chamei. Eu tô dizendo que é uma porrada de gente mais forte do que ele tá atrás dele, que porra é essa? É. Mas tá beleza, tá bem colocado fazer o quê? Tá bom, né? O próximo, Pan? O Hyperion. Hyperion, Eric. Hyperion, cara. Pô, passa pra frente isso aí. Hyperion é nível Superman, Thor. Alguém lembra algo relevante do Hyperion? Então ele podia estar próximo ao Thor, por exemplo. Hyperion não foi o que participou dos Vingadores Sombrios? Ai, que burro, dá zero pra ele. Não, ele era o Sentinela. Foi confundido com Sentinela. Não, confundi com o Ares. Agora que eu lembrei. Nossa, o Ares também... Caralho. Hyperion. Hyperion tem mais a ver com o Sentinela do que com o Ares, Todd. Não, o Hyperion, porque ele é o... Hyperion é o mesmo nome do Titã. Aí eu lembrei do Ares, o Deus da Guerra. É o seguinte, Hyperion surgiu numa saga dos anos 70, que era a Coroa da Serpente, que seria o primeiro crossover Marvel-DC. Só que a DC deu pra trás, e aí a Marvel fez a história mesmo assim, só adaptando, e aí eles criaram heróis de uma outra dimensão, que eram similares à Liga da Justiça, né? E eles acharam melhor, porque aí os heróis deles podiam ganhar. Então, que é do Esquadrão Supremo. Ah, o Hyperion então é o equivalente ao Super-Homem. Hyperion é o Super-Homem desse jogo. Cara, mas olha essa... Ô, Richard Pinto, então quem venceu o Hyperion nessa luta? Hyperion foi, se eu não me engano, foi o Thor. Foi o Thor que lutou com ele. Então o Thor é muito mais foda que o Super-Homem, tá vendo aí? Tá bom. O próximo, Pan? É o Doutor Estranho. Doutor Estranho, o cofre do Ultra. Tá aí, tá no lugar certo? Se tu for ver que ele tinha que ser tirado das histórias dos Vingadores pra não ficar muito overpower, né? Ele até que tá numa posição boa. Você concorda, Neo? Tá bem, ele tá bem, cara. Considerando que ele é o mago supremo do universo Marvel, ele é o pica grossa das coisas místicas. Agora, né? Porque ele não era isso, não, viu? Não, ele sempre foi. É porque o pessoal passou uns, vamos dizer assim, uns 20 e tantos anos sem dar bola pro personagem, né? É, só que depois é que o Bendis veio com aquela história de Vingadores Illuminati e tal, botou ele nos Vingadores e tal, mas ele sempre foi desse jeito aí. Tá bom. O Doutor Estranho é o Dr. Ray que deu certo. Ele faz operações nas celebridades também? E ele ri. Próximo, Pan. Quasar. Quasar, Pan. Diga um pouco sobre o Quasar, por favor. Não conheço o Quasar. Obrigado pela sua participação. Por nada. Salva aí, Eric. Cara, a única coisa que eu lembro do Quasar de relevante é uma capa bem polêmica que ele aparece grávido, cara. Isso foi muito, muito difundido aí na... Porque ele ia ser interpretado pelo Schwarzenegger. Tu tá vendo porque eu não conheço o Quasar? Léo, quem é o Quasar? Cara, o Quasar só me lembro de... Apareceu algumas vezes nas histórias dos Vingadores. O que mais? A força dele vem do bracelete, né? É, vem dos braceletes. Então, porra, se tirar os braceletes dele, ele tá fudido. É, tá bom, deixa eu ver mesmo. É, Pão, número 44, por favor. É o Sentinela. Não, o 44. Sentinela é o 44. Presta atenção. Vou... 44 tem, tá não. Invisível. Pegadinha no balão. É o homem invisível agora. Pô, agora a lista já descobriu tem 78. Descobriu que a lista é de 100, que era 70, que virou 69, agora já é 68. Enfim, né? Vamos lá, é melhor. O próximo... Vamos pular pro Sentinela, por favor. Ué, você não enxergou 44, então vai pro 43 mesmo. A Sentinela, cara. Sentinela, Madruga Jackson. Obrigado, Matheus. Ah, tá. Então fala aí, Nel. Quem é esse Sentinela? Eu não sei quem é esse cidadão, não, filho. Filho da puta. Eric, quem é esse cidadão aí? Quem é esse cidadão, cara? Porra, também não sei, não, cara. Cara, esse não é o Sentinela dos Vingadores? Sim, é ele, pô. É ele, ou... É ele. Ele apareceu recentemente. Gente, pelo amor de Deus. Tem um poder de um milhão de sóis explodindo. É ele. Sabe por que não tem o 44? Porque o 43 é o vácuo. É o vácuo, é o... Quando tá maligno. Na verdade, esse desenho aí do Sentinela é o vácuo. Porque o Sentinela não é assim, não. Pois é, não. O Sentinela, ele é um outro, né? Uma outra cópia do Super-Homem, só que é um Super-Homem drogado, psicopata, né? Com problemas mentais. E aí ele, na cabeça dele... Ele é dodói. Né, ele tem um inimigo... que é o vácuo, que toda vez ele tem medo de usar os poderes, porque ele acha que cada vez que ele usa o poder, o vácuo vai aparecer e usar o poder, né? O mesmo poder de um milhão de sóis explodindo, só que vai usar pro mal. É, o próximo plano. Terminus, Neo. Cara, esse Terminus, ele é um merda. Ele foi derrotado por causa de um plano do Batman no Vingadores vs Liga da Justiça, então... Não é possível. Não tenho nada pra falar, não. Batman com preparo? O Batman disse assim, olha, o Batman tirou esse plano do cu. Batman, de onde você tirou esse bate-escudo, hein? Porra, de onde você tirou essa merda? Isso tá muito engraçadinho, hein, Robin? Lógico que foi do cu. Podia ser mais da onde? Igual o escudo. A única coisa... Ele sempre tira os planos do cu. É, a única coisa capaz de derrotar esse Terminus é a própria arma dele. Eu não sei de onde é que ele tirou isso. Aí o Lanterna Verde fez uma tubulação, tipo aquela tubulação tigre, no cano da arma dele, fez a rajada voltar nesse cano pra cara do Terminus. Aí derrotaram o Terminus. Quer dizer, foda-se, né? Só isso? Que merda de personagem. O personagem que é derrotado pelo plano do Batman não merece estar aqui. Merece estar aí. Eu pensei que ele queria fazer a tubulação e gritar 21 Libertadores! Me dá o título, me dá o título! Isso universo? próximo, Pan. É o Anihilus. Não conheço. Cofre do Ultra. Aniquilador. Escurra. É o Isso. Aniquilador. É o vilão do Quarteto Fantástico, que sempre dava um couro nos filhos da puta, e ganhou a saga dele depois de um tempo. A saga da aniquilação. Ah, não, porque eu ia perguntar, o Aniquilador não é aquele que enfrentou o Thor, mas ali é o Destroyer. Pois é. Aí, se não me engano, é até nessa saga que matam Thanos, que é o Drax. Se não me engano. A saga do Aniquilador? Aham. Uhum. E esse rapaz é forte mesmo? Esse é. Eu acho que talvez podia estar até um pouquinho mais pra cima, mas não é uma posição muito ruim, não. Ah, tá bom. Próximo pano. Pera aí. Tô tentando ler esse nome. E devo ressaltar que eu não faço a menor ideia de quem é. Akhenaten. Akhenaten. Ajuda, Richard. Isso! Ajuda, Richard. Akhenaten. Quem é esse cara? Ele tem poderes dos Celestiais. Seu poder é grande... Isso. Ultrapassa o de Odin, blá blá blá. Isso aqui é um deus egípcio. E tem o Thanos na barriga. Pois é. Segunda foto. Ah, verdade, é mesmo. É verdade. Gente, de fato. É uma tatuagem. Ele é o. É uma tatuagem. Ele é o deus egípcio de quando o faraó lá decidiu seguir o monoteísmo. Ou seja, mais um daqueles, né, daquelas histórias do Thor que tinha os panteões todos juntos. Que aparecia vários deuses, menos o deus estão, e também não deveria estar em 40º lugar, não. Tinha que estar mais acima. Tá bom. Que é o líder de um panteão, tá aqui na bosta, né? Mais uma entidade cósmica mal colocada. Oi. Ele me lembrou o Monolito Vivo. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim, é isso mesmo. 80, sim, sim. Cara, o Richard sabe bem quem é. Não sei, pô, eu vi no Avengers Alliance no Facebook. O único monolito que eu conheço é o que comenta lá no site. Mas o próximo aí, Pan. Abraxas. Del, Abraxas. Abraxás. Abraxás. Um abraço pra ele, eu não sei quem é. Não faço a menor ideia de onde esta criatura saiu. Tá muito mal colocado. Meu próximo, Pan. O Hulk, gente. Hulk. Madruga, 38 está o Hulk. Em 38 está o Hulk. Madruga Jackson, já esvaziou a boca aí? Já eu acho isso uma vergonha. Eu acho isso uma vergonha porque, cara, é o Hulk, cara. Ele é muito massa velho. Então, ele tampa na porrada o Juggernaut, Odin, todo mundo, cara. O Hulk não foi o que bateu no Loki e jogou pro lado pro outro, foi igual o ping-pong? Sim. Uhum. E por que ele tá assim fraquinho? Ô Todd. Oi. O Hulk levou um tapa do Super-Homem e Super-Homem e Homem-Aranha, que saiu aqui pela Abril, e acabou, cara. Morreu ali. É sério? É sério. Então tá mal colocado, tinha que descer. Não, o Hulk é fraco mesmo, o Batman derrotou ele com um chute na barriga. É, pois. Não foi não, Nel? Foi. É que ele tava com caganeira no dia. Aí ele tava usando toda a força dele pra poder prender o cu. Aí, cara, o Batman deu um chute e acabou. Aqui foi muito errado. Como é que o Batman não quebrou nem um dedo do pé? Deu uma bicuda no Hulk. Puta que pariu. É que ele tava preparado já. Ele já tinha não, preparado. Não, mas era que o Hulk desmaiou e virou o Bruce Banner. Aí você vai dizer, Madruga, que é uma vergonha o Hulk tá aí. A vergonha é realmente. Ele devia estar no. No é 100, a lista é 100, devia estar no 71º. É o mais fraco que existe aí. Porra. Próximo. Ele devia estar junto com o HQ fã na lista, né? Exatamente. Sim. Aí ele seria algo relevante. É. Próximo, Pan. O próximo é o Fanático. Nosso querido Fanático, Caim. Comenta, Pan. Cara, eu acho que ele devia estar um pouco acima. O cara é forte pra caralho. E ele tá abaixo dessa pessoa que ninguém... Aliás, ele devia estar abaixo do Hulk, né? O Hulk devia estar acima dele. Pois é, Todd, galera, olha só. Vamos pensar o seguinte, tirando esse fato do Batman chutando a barriga do Hulk aí, o Fanático e o Hulk, vocês acham que tá de acordo o Fanático à frente dele? Não, acho que não. Ele devia estar. O Hulk devia estar acima, cara. Sim. Mas ele também é forte, cara. Ele não... O que você acha, Nel? Acho que o Hulk devia estar acima do Fanático também. Com certeza, não, né? Eu não tô levando em conta do fato de terem personagem muito mais forte do que os dois lá atrás. Mas assim, se for ver, comparando só os dois mesmo, eu sempre achei o Hulk mais forte. Porque o poder do Hulk é... O Hulk fica mais forte quando o inimigo é mais forte. O Fanático tem um limite de força. O Hulk, ele não tem limite de força. Então, claramente, o Hulk é bem mais forte. Sim, aí qualquer coisa, cara, é só mostrar aquela foto que o Fanático comeu a prima dele. Ela queria dar o cu, chupou a minha rola, queria dar o cu, chupou a minha rola, chupou a rola mais de uma hora, chupando a rola, e depois queria dar o cu, eu me lembro. Ah, puta, aí o Hulk arranca o pescoço. Aí o Hulk vai ficar mais puto. Vai, porque sabe o que vai dizer? Filho da puta. Aquela armadura no dente, pô. Não é? O Hulk vai dizer, filho da puta, eu queria comer a piranha e você comeu. Porra. Vamos lembrar que o Fanático também foi surrado pelo massacre, né? O cara arremessou ele do Canadá até Nova Jersey. Que bosta que tu lembrou, pô. Próximo, Pan. Depois do Juggernaut. Odin, cara. Puta, olha aí, Odin. Odin, né? Tá no 36. Odin tá certo logo atrás do Juggernaut? É o que eu tô falando. É o que eu tô falando, olha só. Eles estão colocando essa merda. Eles fizeram isso aí de qualquer jeito. O cara fez essa lista com os pés. Não sei. Cara. Tá, já... Foda-se, vai, passa. Acho que todo mundo sabe quem é o Odin. Esses comentários nível bazuca, viu, Nel? Eu acho que tem que ter o respeito só pelo fato dele ser o monarca do negócio aí, cara. Ninguém merece estar perto do Fanático. Claro, por exemplo, os próximos aí, eles tinham que estar bem mais colocados do que ele também, lógico. Ah, próximo, assim. Pô, antes que o Nel queime pauta aí. Desculpa, Celestials. Não entendi o que você falou. Celeste, cara, do Galactus. Celeste, Richard Pinto. É, né? Diz aqui que é um grupo a que o Galactus pertence e o Kratos não tá nem próximo disso aqui, né? Tá numa colocação bem diferente, então... Ô, Richard, eu acho que são celestiais, ó, o grupo dos Eternos que foram criados pelo Jack Kirby, né? Que vieram pra Terra e etc e tal. Tem até um resgate que tentaram fazer nos anos 80, mas são personagens poderosos. São seres que são considerados um dos mais poderosas forças da Terra. Eu acho que a colocação também não tá de acordo, tá? Pois é, né? Isso que eu tô dizendo. Eles são entidades cósmicas, estão aqui sendo comparados ao Galactus e estão aqui no número 35. Quer dizer, mais uma cagada da lista. Anota aí o quase a gente tá concordando, quase não tá, viu? Continua anotando aí. Ah, tá. Não, a gente não tá concordando com nenhum, Todd. A gente não tá concordando com nenhum, cara. Mentira. Exceto o Dr. Doom só. Fala aí, Cofre Dutra. Não, tipo, se lembrarem do filme do Guardiões da Galáxia, um Celestial destruiu um planeta numa porrada. Então, aquele planeta que eles foram lá do Convencionador era a cabeça de um Celestial, né? Sim, no... Pois é. Então os Celestiais são fracos, então ele devia estar mais embaixo. Porra, você viu? Morreu lá, morreu, caralho. É fraco. Morreu. O roteirista não ajudou ele. Próximo, Pan. Mephisto, Madruga. Cara, eu acho que o Mephisto tá numa posição muito ruim, porque ele poderia fazer um pacto com ele mesmo, que tá em primeiro lugar. Você concorda, Nel? Pensando dessa forma, sim, eu ia dizer que não, né? Mas falando assim, tá, tudo bem. Ele tá no. Mas você concorda com essa posição aí? Não, cara. O Mephisto acima dos Celestiais, não. Não dá. Devia estar mais baixo, né? Se ele fez um pacto com o Celestial. Só se algum Celestial fez uma treta com ele aí pra ficar abaixo e tal, não sei, mas tá, devia estar bem abaixo. Que é toda a realidade, né? Só pra apagar o Peter Parker, né? Muito poder, pô. Tinha que estar assim. É, tá bom, obrigado. Próximo, Pan. Dormammu, Eric. Dormammu, ele é o príncipe da dimensão das trevas, né? Eu acho ele também superior ao Mephisto, se for considerar apenas esses dois. Eu acho que a ordem estaria assim mesmo, eu botaria o Dormammu à frente. É um inimigo considerado, misticamente falando, um dos mais poderosos da Marvel, né? Tanto que é o inimigo principal do Doutor Estranho. Eu acho que ele não tá bem colocado na lista no geral, tá? Mas ele tá à frente do Mephisto, sim. Não foi ele que matou o mestre do Doutor Estranho? Sim. Foi, né? Sim, foi ele. Tá bom. Próximo, Pan. Peraí, calma. Proteus, Neo. Cara, Proteus é um mutante muito poderoso mesmo. Só que pra estar na frente de caras que tem o Dormammu e o Mephisto, eu acho que ele tá bem colocado demais. Mas ele é muito poderoso. Deu muito trabalho já pros X-Men. Então ele é um mutante. Ele é mutante. Mais forte que Wolverine? Aqui é o Wolverine falando. Lógico. Quem não é, né? Próximo, Pan. Eternity. Eternity, Cofre do Ultra. É só um dos pica-grossos da galáxia. Eles são pra baixo do Tribunal Vivo e do Ana Boval. É o Irmão da Morte e tudo mais. Então eu acho que se ele só tá abaixo dos dois primeiros, 31º lugar não é uma posição muito boa. Claro que é, caralho. O Ana Boval é número 50. Eu posso ler o próximo, Todd? Lê aí o próximo. Ok. Tribunal Vivo. O Tribunal Vivo é considerado a segunda criatura mais forte do universo Marvel. Tá no 30º. Apenas do Ona Boval. Que tá lá no 50 em alguma coisa. Eu acho que traduziram. Eu acho que o problema foi que traduziram com o inglês nórdico o Ona Boval como um abaixo de todos. Só foi. Madruga. Oi. É o seguinte, cara. O cara que escreveu, ele não. Eu acho que ele não leu depois que ele escreveu. Porque se ele falou que é o segundo mais forte, teoricamente, ele teria que ser o número 2, né, cara? Cara, ele saiu colando da Wikipédia. Vocês estão lendo isso aí ainda? Vocês que não entendem, o cara que fez isso aí é chinês. Na China os números não são, não seguem a nossa ordem cardinal. Desde Tóquio. O 50 é 1, caralho, o 30 é 2. Vocês são burros. Não pesquisa antes de falar, pô. Mas enfim, né? É, o tribunal vivo, né? Ele é o 30º mesmo? Tá muito mal colocado, não. Devia estar mais pra trás? Devia estar mais pra frente, sei lá. Eu já até perdi a noção, tá? Devia estar com um número menor, pronto. Ah, pronto. Tá bom. É, próximo, Pan. O Massacre. Ongslaught. É... Ongslaught. No Flipper era Ongslaught. É, Ongslaught do Flipperama, Richard Pinto. No Marvel vs Capcom 1 ele era fodão, né? Marvel vs Capcom 2 New Age of Heroes. Pô, ele é bem foda. Só nisso, né, gente? Considerando que ele causou toda a destruição. Considerando que ele causou toda a destruição do universo Marvel e rebootou o universo e depois desrebootou o reboot e depois apareceu numa saga 10 anos depois. Cara, mas o Jeff Lab salva, né? Cara, ele é capaz de telepatia, telecinésia, projeção de energia e todo mundo compara ele com o Magneto. Ah, é mesmo? É por causa da roupa. É. Não, mas. Não, pô, porque os poderes foram do professor Xavier, poderes mentais do Xavier e a cor da roupa do Magneto, roxa e vermelha. A Pan até hoje não entendeu isso. Próximo, Pan. O próximo é o Thanos. Thanos, Neo. Cara, vamos lá, entre os 20, vai. 28 não, mas considerando que a gente tá chegando já quase no final da lista, eu acho que ele tá bem colocado. Ô, Neo, mas o Thanos não foi o Titã que... teve que juntar todos os heróis e vilões da Marvel pra enfrentar ele? Então ele não é forte. Ah, mas aí que tá, cara. Ele tava com a manopla do infinito, né? Também. Então... só por causa disso ele é forte? Tem que ver por aí. Não, vamos pensar assim. Tirando a manopla do infinito, entendeu? É. Ah, mas... ele tá bem colocado. Mas agora, o Drax chegou a matar ele, não foi? Pois é, mas só que ele não tava, né? Com as joias do infinito. Então ele é fraco. Que o Thanos, ele é um cara medianamente forte, digamos. É um vilão, assim, que sozinho... pode destruir um planeta, ele normal, né? Ele só com o poder dele. Que aí poderia, ele só com o poder dele, ele poderia estar mais ou menos nessa posição 28, poderia. Talvez até mais acima, no top 20, né? Ele poderia estar só com o poder dele. Agora, pessoal, não vamos levar em consideração que ele foi derrotado pelo Kazar, não, viu? Ah, então aqui, essa vista é bom pro a equipe do Peter Quill quando foi enfrentar no segundo filme do Guardiões da Galáxia se empolgar que tem chance de vencer. Quer ver só o 28? Não, não. Gente, ele tá acima do Odin nessa lista. Mas enfim, deixa aí pra lá. É, próximo, Pan. A Death, a Morte. A Morte. A Morte tá bem colocada, Eric. Seguindo a lógica das entidades cósmicas da Marvel, tem vários erros, né? E a Morte também. Se eu fosse fazer uma lista, eu acho que ela estaria entre os 10 primeiros, assim como o Tribunal Vivo e o One Above All. Então eu acho que não tá legal, cara. É, ela enganou o Thanos com a manopla do infinito, então ela é forte. Ela é mulher do Thanos. Ela é mulher do Thanos, então tá certo, ela está acima do Thanos. Ela pegou o Deadpool. Ela pegou o Deadpool. Ela tinha que estar independente. Ela pegou o Deadpool? Pegou, cara. Porra! Ela é namorada do Deadpool, pô. O Deadpool meteu um chifre no Thanos. Ô, Todd. Oi. Ela faz parte da trindade fundamental que rege o universo Marvel, né? No caso. Então não tem como ela estar nessa posição. Mesmo que a gente saiba que ela tá à frente do Thanos, mas tem outros personagens que não deveriam estar à frente dela. Também acho. Tá bom. Tipo o Hunter. O que o Hunter tá fazendo? Próximo, aí, Pan. É o Atu, ou Watcher, ou Observador, ou Vigia. O Vigia, Neo. Não, tá bem colocado. Só pelo fato da Morte estar atrás dele. É? Você concorda com isso, Madruga? Madruga não tá, pô. Ah, Madruga saiu? Ah, desculpa, eu não leio o que eles escrevem aqui. Falsos poetas! Mas tu concorda com isso, Eric? Eu não, a gente quase não vê o Vigia ter aparições fortes, né, nas histórias. Ele é um personagem que vive apenas de espreitar, né? Então a gente não tem como saber a real extensão dele. Eu acho que não deveria estar à frente da Morte, na minha opinião. Apesar de ser uma entidade também das que regem o universo Marvel, mas não à frente da Morte. Tem uns personagens, né, que tá vivendo de fama. O Vigia tá vivendo de fama. Tá, tudo que você vê. Não fez porra nenhuma. Você vê como é que ele morreu aí na última saga aí da Marvel, né? Ele morreu? Então, quer dizer, por enquanto, né? Morreu como? Até semana tomou que vem. Tomou um tiro do Nick Fury. Foi isso? Ele morreu pro Nick Fury branco virar o Vigia e o Nick Fury negão ficar no universo normal também. Mas ele morreu com um tiro. O cara levou um balaço. Porra, Eric, ele tá mal colocado, filho da puta. Devia estar em 102º. Cara, tá, é verdade, é verdade. Ele vive, sabe do que? A fama dele, eu acho que é de introdução do What If lá das edições da Marvel, do que aconteceria ser. Não, vou dizer. O Vigia, ele é um dos mais poderosos porque, como ele é um voyeur do caralho, ele tem fotos comprometedoras de todos do universo Marvel. Então, cara, ele chega assim, ó, eu vou subir essa parada aí, eu sou um dos mais poderosos também, senão, ó, eu libero umas fotinhas aqui, ó. Já liberou da Jennifer Lawrence. Da Mística, já liberou da Mística, né? Liberou da Mística, liberou da Viúva Negra. Não, tem que liberar mais da Viúva Negra agora. Próximo, pô. O Hunter. Hunter Madruga. Não conheço essa pessoa. Não tem nem ideia de quem é esse cara. Hunter, Eric. Eu deixo pro Neo isso aí. Vai, Neo, salva o dia. Cara, olha a cara desse filho da puta. Lógico que ele não devia estar nem na lista, velho. Cara, esse aqui... Ele tá em cima da morte, cara. Mas a morte... Correu, que pariu. Mas ele não tem que estar em cima da... A morte é o único mal irremediável. Aquilo que é a marca de nosso estranho destino sobre a Terra. Mas você não entende, Neo. Você não está entendendo a ironia no meu tom de voz. Mas você não... Vocês não conseguem raciocinar direito. Ele devia estar em primeiro lugar, vocês não estão... Olha bem pro personagem, ele é o Oscar. Ele é o Oscar Ghost de pico e de saia. Ele é o que todo mundo deseja um dia, meu filho. Ele é o Oscar. Ele devia ser o primeiro. Você é o mais desejado nessa merda. O Oscar mais foda, né? Que é o Oscar com cabelo. É. Ele tem um certo charme mesmo. Ele é o Oscar, cara. Que preparo. Cara, tem que colocar essa foto pro pessoal ver. Ai, pula o escapão. Próximo. O Stranger. O Estranho. Estranho? Cofre do Ultra. Eu não sei quem é esse filho da puta. Ah, esses caras aqui não sabem de nada. Porra, que é uma vergonha. Estranho, Neo. Cara, eu só li duas histórias com esse cara e aí acho, sinceramente, que ele não tem que estar na frente do Thanos, não. Quem é esse cara? Ele é o nível do Galactus? Não, não é. De jeito nenhum. É, tá bom. Próximo, Pan. In-Betweeners. Eric. Betweener. Deixa eu ver a cara desse cara aí. Eu não sei quem é. Dalma. Não faço a menor ideia. Eu não, parece algum cara da gangue de... Lutador de judô, cara. É. Aí, ó. Tá vendo? É um karateka aí. Ele deve ter sido criado, cara, depois de que a... Todd, vamos pular pro 22 que eu tenho um comentário pra fazer sobre essa posição aí. Tá bom, ninguém... Bitwinner, você... É, o Bitwinner deve ter sido criado... Tá bem colocado. Que a Disney comprou a Marvel e tiveram que botar Cruella DeVil. Só cortaram o cabelo. Isso é um pin-up do autor dessa lista, cara. Ele desenhou e botou ali no meio. Próximo, Pan. Gladiator. Então discorra aí. Cara, é o seguinte, o Gladiador aqui tá como 22º. Eu nem vou falar sobre a posição dele. Eu vou falar sobre o seguinte. Tem dois personagens fora da lista, tá? Que é o Modit e que é o Jaff, que são os protetores do cristal Makran, que é o cristal dos poderes da Fênix, que concede o poder da Força Fênix, né? E esses dois personagens dão um cacete nesse cara lá na história do X-Men. Eu não sei como esses dois personagens, que são muito poderosos, não estão nem listados, e como o Gladiador tá ocupando essa posição, sendo que ele apanha pra esses dois, tá? É o mod de o Jaff, pode procurar aí pra botar como referência também. O que tem aqui no verbete dele. Ele é mais forte que Thor, Hulk e talvez o Fanático. Puta que pariu! Mais rápido do que a luz. Todos os Cavaleiros de Ouro podem ser tão rápidos quanto a velocidade da luz. E é um avião. E resistente o bastante para não ser afetado pelo coração de uma estrela, enquanto leva um soco do Fanático. na cabeça! Pois é. Se ele é mais forte do que o Thor, por que ele não está acima do Thor na lista? Tá bom, deixa aí o Moicano. Próximo, Pan. É o Tirante, eu não conheço. Não. Fala aí, Madruga, desse cidadão. Cara, o único Tirante que eu conheço é aquele do Resident Evil. Então... Eu já ia falar a mesma coisa. É o mesmo personagem, Nel? Cadê? Deixa eu ver quem é esse cara. Cara, não sei quem é esse cara. Arauto, é um dos arautos do Galactus. Ah, não sei quem é esse cara, né? É um arauto do Galactus. Nível surfista prateado? Não, ele ganhou surfista prateado. Diz ganhou? Aqui, ele derrotou surfista prateado, Gladiador, Bill Raio Beta, Terrax, Morgue, Ganymede, isso aí. E o Valete de Copas simultaneamente, derrotou todo mundo, todo mundo ao mesmo tempo. Pois é, né? Puta que pariu. Morre em primeiro, filha da puta. Ele devia estar em primeiro lugar. Não, ele devia estar em segundo, o primeiro é o Galáctico. Próximo, Pan, diga aí o número 20 pra eu comentar. É o Fênix Force, cara, essa imagem tá muito tensa. Força Fênix, ela tem que ganhar, porque ela tinha que ser a primeira, porque a Jean, porra, a Jean é gostosa pra caralho. Ganha qualquer um, só no olhar. Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê, rapaz? Tô certo ou não, Madruga? Cara, eu acho que menos o Wolverine que não quis ficar com ela, matou ela. Não é viado. É, a Fênix, ela ganha porque, cara, é, de tanto ela matar, o pessoal matar ela e ela voltar, o nego cansa, cara. Ele fala, não, não, vai, continua. Porque ela a gente é... mata, volta. Ela mata, é tipo volta, Rock Balboa, né, cara? Fica só levando porrada, espera o cara cansar. É, exatamente, cara. E depois que cansou, ele, ah, vai, pode ganhar, porra. Quero mais saber de tu não, filha da puta. É. Próximo, Pan. O Ego, cara. Ego, cofre do Ultra. Ego. É, o que, é o que o povo tem demais, é estrelinha, ego, tem um ego acima da média. E é fresca do tamanho do ego do povo, né? É o cabeção. Planeta. Você conhece esse cidadão aí? Nunca vi mais feio. Obrigado. Quem é Eric? Cara, não faço ideia. Obrigado. É, você vai copiar aquele planeta que era um Lanterna Verde? Não, quem é o Ego? Cara, o Ego é... Velho, na boa, eu não sei, eu acho que ele não devia estar por aí, não. O que foi que eu li desse tal de Ego? Eu li naqueles zumbis Marvel, os zumbis comendo ele, acharam um planeta vivo e acharam um banquete. Por que ele não deu uma sacudida e jogou esses filhos da puta no espaço? Mas ele é um planeta vivo mesmo, né? Ele é um planeta vivo, só por causa disso, porque o zumbi lá, o Homem de Ferro zumbi, o Homem-Aranha zumbi, tava lá comendo ele não merece estar nem aí, né? É, o próximo, pô? Maconha total. Próximo. É o Lorde Caos. Senhor do Caos, Madruga. Ah, cara, ele parece... Ele me lembra muito aquele Geloucos da Coca-Cola, então acho que ele tá bem colocado. É isso? Geloucos não, Gelocose. Eu acho que o do South Park é muito melhor. O Eric, que é esse cidadão aí? Lorde Caos? O Caos e a Ordem são duas entidades que devem estar sempre em equilíbrio aí no universo, né? Um deles está mais bem colocado na lista, né, do que ela, foi criado pelo Jim Starling. Eu acho que é como eu falei anteriormente, essas entidades deveriam ser as primeiras da lista para depois a gente falar dos personagens de Força Bruta, tipo o Hulk. E não deviam estar separados, né, Eric? E não deveriam estar separados. Ela representa o Ying e Yang, né? Na verdade, eles são equivalentes, cara. Não tem como tu separar em nível de poder ou qualquer outro nível o caos da ordem. Então tá errado. Assim. É? Uhum. Por isso que eu gostei mais da explicação do Madruga. Parece um geloco. Próximo, Pan. Cara, o Frank Richard. E aí, Nel? Velho, o que que ele tá fazendo aqui? Cara, o que esse anão tá fazendo aí? Tu sabe que ele é anão, né? Que ele tá desse tamanho aí. Ele nunca cresce, né? O Richard é o gênio mais burro do mundo, que ainda não descobriu que o filho dele tem uma doença de crescimento. Eu sou Ned, devia ser Ned Richard. Mas ele não é o nível poder de mudar a... Tirando o fato dele não poder, por exemplo, tomar o corpo de alguém, o nível de poder dele é o nível daquele Proteus que já passou. Mais ou menos a mesma coisa. Dizem que ele é muito mais poderoso do que isso, pelo fato de ele ser criança ainda e tal, e não ter desenvolvido tudo. Mas vamos lá, botando atualmente, vamos dizer assim, talvez, se ele fosse um psicopata, ele demonstrasse mais os poderes dele que nem o Proteus, a gente podia botar os dois mais ou menos juntos. Não, mas dizem que ele é muito mais poderoso, mas pra estar aí, não. Não, cara, eu acho que assim... Ele tá sendo subestimado aqui agora. Ele tem... Cara, ele pode alterar a realidade na hora que ele quiser. Ele só pensa, ele não usa magia pra isso. Tá entendendo? Ele, velho... Você é louco, ele é foda demais. Sabe? Não, mas pra ele tá acima da personificação. Não, mas essa lista tá zoada. Mas ele é poderoso, ele é muito poderoso. Pro nível da Terra, ele é poderoso. Ele é um dos... Ele podia facilmente dominar o mundo. Próximo, Pan. Mas ele é uma criança. Morgue. Morgue, Richard Pinto. O mendigo sem perna era velho. Cara, esse Morgue é mais um arauto do Galactus. supostamente mais forte do que os outros, né? Só ficando atrás do surfista prateado, então... Mas o outro que a gente viu anterior não batia no surfista prateado? Não, esse é mais... Pois é, aquele que passou há um século era, bateu no surfista prateado e no bonde dos cósmicos. Esse aí que é mais fraco do que o surfista prateado tá acima dele, não sei porquê, né? Pois é, né? Vê que ele é... Porque diz que ele é muito leal ao Galactus, ou seja, puxa saco, o Galactus deve ter usado a influência dele pra puxar esse filho propina, da puta. Propina, pro Richard, senti falta do T-Rex na lista também. É, próximo, pô. Infinity, Neo. Devia estar mais... Ah, eu não sei quem é, cara. Sim. Ah, boa. Eu confundi com a Eternidade, então Infinity... Infinity, Madruga. Ele é a irmã dele, cara. A irmã? É. A irmã dele. É, o Eternidade é o tempo e ela é o espaço. Ah, é isso mesmo? É, essa foi uma explicação nível bazuca, Neo? Cara, eu não sei quem é ela. É isso, Eric? Não, agora, detalhe, é isso aí, aqui é mesmo no verbete diz, o poder dela é igual ao dele. Então por que, que ele tá lá embaixo e ela tá em 15? Porque ela é mulher. Porque é mulher, cara, se você é não mulher, sabe, né? Olha só. É mulher de primeiro. É só você olhar quem tá em cima dela. Cara, mas ela não bate no Juggernaut, ela tá no lugar errado. Próximo, fã. Ela perde pro Nova. Ué, próximo, fã. Love. Não faça nada. Essa aí, Madruga, quem é? Rapaz, essa aí tem cara de ser aquela daquelas Giponga dos anos 60 que só queria saber de amor. O que você precisa é amor. E fumar um baseado, cara. Então acho que... Ô, Neo, essa daí é o nível lá da menina do bordel da Maria Bocanha, boa de boca? Cara, ela é a encarnação do amor, cara. Do amor, paz e amor. O amor tudo vence, entendeu? E ela tá bem colocada? Ela devia estar em primeiro lugar. Se o Galactus devora mundo, só o amor constrói. Só o amor constrói. O amor não constrói nada. Você conhece essa personagem aí, Eric? Eu conheço sim. Só o amor constrói? E o amor é o poder mais forte que a gente tem, né, cara? Eu acredito muito nisso também. Vou chorar daqui a pouco. Vem cá. Ela não tinha... O Eric, não sei se eu tô falando merda. Ela não tinha uma contraparte que era o ódio também, não? Tá falando merda. Tem... Não, tem sim. Agora eu só não sei o nome. Mas tem sim. Pois é. Como diria o Mamães Assassinas, o amor é uma faca de dois legumes. Pronto, tá. Continua a lista. Próximo, não, mas tem sim. Vou chorar. Só quero registrar que o amor está acima do infinito, está muito acima da eternidade e ainda mais acima da morte. Isso é poético, essa lista é poética. Tá vendo aí? A mulher tá do lado aí, né, Richard? Não, tá não. Chama a Sandra Bullock pra interpretar ela. Viu? Atenção, Madruga, anote isso aí que você vai perder a virgindade jogando essa cantada aí, mano. A tarefa é difícil, dificílima. Madruga, porra, até acabou com Madruga agora. Confundiu os virgens. Ah, é, realmente. Foi a mesma coisa que ele fez com o post lá, Madruga, que trocou o cofre do Eric com você. Eu devolvi. Eu ferrei o cofre e agora ferrei o Madruga. Ferrou o cofre não, você fudeu com o Zenon Mercury, coitado. O Zenon Mercury era a gente. Por isso que foi por causa dessa arte que ele saiu do site. E sem avisar ainda, por causa de você, Richard. Próximo, fã. Magos, Madruga. Cara, pelo que eu tô lendo aqui, ele é o pai dos aliens tecno-orgânicos. Ou seja, ele é o motivo da existência do Cable, cara. Então eu acho que ele deveria ser apagado da existência. Devia ser o primeiro. Pai do Cable, ele devia ser o 0,5. O Cable é o primeiro. Magos, Eric, quem é esse cara? Cara, eu não sei não. Não obrigado. Faço a mínima ideia. Esse Eric não sabe de nada. Puta que pariu, velho. Todd, quem é o Magos? Fica quieto, eu sou roxo. Quem é o Magos, Neo? Cara, eu acho que ele tem a ver com aquela falange, não? Que é aquela raça tecno-orgânica. Ah, faz sentido. Cara, do personagem aqui dos Novos Mutantes. O Warlock dos Novos Mutantes. Warlock, isso, já ia falar. Aí, ó. Alguma coisa relacionada ao Adam Warlock. Não, o Adam Warlock não. O outro Warlock que tem, que ele vivia encangado com aquele cifra, aquele mutante inútil. É, tá bom. Obrigado, Richard Pinto. Próximo, Pan. É o Homem Impossível. Homem Impossível, o cofre do Ultra. É um Skrull... Não sei, cara. Não cara, conheço. O único impossível que conheço é aquele que tinha o que esticava, aquele... Os Impossíveis. Os Impossíveis, aí sim. Ah. esses aqui faziam parte da banda, Nel? Esse impossível aqui? Não, só se fosse fã. Nunca ouvi ele, não. Porra, cara, que é esse cara? Ele é um mutano, ele é a cópia safada do mutano. Pois é. É uma paródia de personagem. É uma comédia, né? É um personagem cômico. Eu acho que foi mais pra dar uma quebrada nos tons das aventuras do Surfista Prateado aí no fim dos anos 80, né? Quando Jim Starlin voltou pro título. Mas eu não acho ele um personagem pra estar em 12º, tá? É, tá bom. É próximo, Pan? Master Hate. Respondendo o Neo aí, o 11º é a contraparte da do amor. Do amor. Da... É o mestre ódio, né? É o mestre ódio, isso. Ele é a contraparte. Porra, não, Neo, tá... então você quer me dizer que o ódio está acima do amor? Cara, não. Olha não é isso. O ódio está além do impossível e acima do amor. Aí é que dá, né, cara? Aí tu pega esse personagem junto com a do amor. Aí a Infinity com o Eternity. O caos com a ordem, esses personagens, como eles são equivalentes, eles se completam, ou então eles, sei lá, mais ou menos que se anulam, pois deviam estar na mesma posição, ocupando exatamente a mesma posição. Porra, que merda, mas eu fiquei triste agora, o ódio está acima do amor. Eu fui enganado minha vida toda. Porra. Você, aí quer dizer que tu chega no brega do Jorge e as meninas dizem que te ama, né? É. Aí eu vou. Aí depois elas cobram, entendeu? É, viu, é o ódio, que... viu? A ganância. Chega lá sem dinheiro pra tu ver. Ai. Se o. Vai, continua aí, Pão. O próximo. Master Hate, cara. Capitão Marvel, Madruga. Não, Master Hate. Porra! Presta atenção! De novo? Você tá lendo errado, cacete. Já falamos dele, pô. É o 10º já, animal. Eu tô dormindo. Porra. E ele me chamou de animal. Capitão Marvel, vai. Capitão Marvel, Madruga. Cara, a única coisa que eu sinto do Capitão Marvel é que ele morreu de câncer. Então ele é fraco, Neo. Não, ele não é fraco, só que, porra, não devia estar entre os 10, né, velho? Não devia mesmo. Ele tá na frente do Thanos, pô. Pois é, não tem. Ô, Eric, então se eu chutar o saco do Capitão Marvel, eu ganho a luta, né? Que ele pega câncer na próstata e morre. Cara, e foi tão puto ele ia ficar, né? Mas assim, ó, o Todd, foi uma história divisora de águas, né? Porque na época não se falava muito disso em quadrinhos e o Jim Starlin inovou com essa história. Ela é muito forte, pois cara. É. Eu acho que é até recomendado aí pro pessoal procurar a leitura. Tem post porque... da HQ Fan. Tem post na HQ Fan dela. Esse estagiário novo não vê os posts antigos. Aí é uma vergonha. Esse tipo de estagiário que a gente traz pra cá. Ele não tá perdendo nada. Tá? Não tá. Cala a boca, filho da puta. Bota na lista negra que votou nele pra ele entrar. É. Próximo, Pan. Destroyer, né? Não, de jeito nenhum, cara, em nono lugar. O Destruidor, ele é só um instrumento, cara, do Odin. Sinceramente, não sei nem por que ele tá aí. Não devia estar nem entre os 20. Não foi ele que o Thor deu um pau no filme e ele morreu? Foi ele mesmo. Ele depende muito de um hospedeiro, entendeu? Então, ele foi criado pelo Odin, sei lá, dependendo da pessoa com quem... ele depende muito de quem tá... quem tá dentro, né, vamos dizer. Quem tá ocupando ele. Então, não dá pra estar aí. Mas ele é mais forte que o Scar. Que Scar, tá falando? O filho do Hulk. Ah, o filho do Hulk se foda. Personagem de merda. Ai. Próximo, Pan. Master Order. Ordem, Eric. Então, é aquilo que a gente já conversou anteriormente aqui na história toda que a gente vem desenrolando aí nessa lista. O Neo falou que não poderia... eu concordo com ele que a gente não poderia dividir, né? Ela faz parte das entidades cósmicas. Eu acho que... ela tá mais bem colocada. Eu acho que as entidades cósmicas têm que vir primeiro do que, por exemplo, o Thor, do que o Destruidor, do que o Surfista Prateado. E eu acho que só não poderia ter sido separado uma da outra. Ela é a contraparte do caos e é um personagem muito forte da Marvel, né? É, tá bom. Próximo, Pan. Cronos, Madruga. Cara, eu falei, ele parece Dr. Manhattan, cara. Então eu acho que ele é uma cópia safada e não merecia toda essa lista também. É verdade isso, cofre do Ultra. Eu não sei, mas eu acredito na do Madruga. Você vai na deles, Neo? Cara, eu não sei dele, não. É um Manhattan eunuco. Não sei. Pois é. Tô ligado nesse cara. Richard Pinto. Ele está uno com o universo, né? Ele está juntado com o universo. Só isso já mostra que ele é foda pra caralho, né? Então... Ele juntou os trapos com o universo. Tá vendo? Tá bom. Número 6, Pan. Não tem número 6, cara. Porra! Quando ele fala, é a garota invisível. Tá em todas. Pegadinha no balão do... Ai, ai, ai. Pan, você não enxergou o 6, então vai pro 5 mesmo, né? O Beyonder, cara. Beyonder, Eric. Beyonder é um personagem muito, muito poderoso no universo Marvel. Vale lembrar que se a gente for olhar pra cima da lista, tem o Galactus ainda. E ele botou o Galactus no universo que ele mesmo criou pela vontade dele e ele jogou o cara lá, entendeu? Então eu acho que ele pelo menos deveria estar acima do Galactus pela força em que ele tem. Se a gente for olhar Guerras Secretas, a gente sabe que ele botou medo em todos os personagens da Marvel, né, cara? Você concorda com isso, Nel? Eu acho que deveria estar mais bem colocado, tendo em vista com o Galactus, tá? Acho que não. Cara, não sei, eu perdi muito a fé no... Não que eu tivesse, mas o Beyonder caiu muito no meu conceito quando eu descobri que ele era um inumano. Próximo, Pan. Me processe, então, se quem não gostou. Surfista prateado. Quem é esse cara, Madruga? Ah, esse cara aí parece um bonequinho mal feito, em cima da prancha. É espião, esse cara é espião. Oh. Que virou aquele borrachudo lá do filme que não importa, do Quarteto Fantástico. Ô, Richard Pinto, então é o Silver Surfer, é o arauto mais poderoso do Galactus. Sim, sim. O arauto mais poderoso. E como os anteriores bateram nele? É, fica a pergunta, né? Sim. Eu vi que ele tava muito naquele hype lá do Stan Lee, né? De ficar filosofando. Enquanto ele tava pensando, ele não se preocupou em brigar. Tava tomando umas, foi um dia de ressaca, os infelizes aproveitaram e deram uma surra nele. É. Pois é. Ô, Nel, mas é sério, o surfista prateado nunca fez nada de útil. É, o surfista prateado é foda, velho. Ele anda numa prancha no espaço, cara. Então é coisa mais legal do que isso. É. Próximo, Pan. Quem? É o Galactus. Galactus, cofre do Ultra. Quem é esse cara com o balde na cabeça? Ô, Todd, deixa a Pan comentar também, pô. Ela no canal tá dormindo já. Sim, tu ela, fala por ela. Ela apresentando, ela já sabe. Já, quem é? Cofre do Ultra. Eu tô quase dormindo, de fato. Se vocês estavam falando aí de Jack Kirby e tudo mais, né? Foi a criação do genial Jack Kirby, o safado Stan Lee, pra ser um vilão do Quarteto Fantástico. E é isso, pô. Mas foi uma história foda. A dele começando, ele também virou um vilão foda e tudo mais. Só que... Ô, Nel, dá pra levar pra um cara com balde na cabeça? Cara dá. De faia. Tá. Lembrem que ele deixou a faia. E não usava calça embaixo da saia. Ai, que delícia, porra! É um véio de saia, um véio no afranhudo, rapaz. Ele lá invadindo a Terra, o pessoal tá lá na rua, tá lá em Manhattan, nas ruas, olha pra cima e ele tá sem usando nada embaixo da saia. Ô, Eric, você concorda com essa posição aí do Galactus? Eu vou te usar só uma comparação que a gente já falou de outros personagens da lista pra te justificar. Os Celestiais, segundo a cronologia, são mais poderosos que o Galactus, tá? Então já não justifica ele estar em terceiro, apesar de ele ser um personagem emblemático e muito forte da Marvel, tá? Então eu não concordo. Eu tô quase dormindo, mas eu concordo com o que o Eric falou. Tá. Próximo aí, minha filha. Minha filha. Tá vendo como ele me ama? É o Thor, cara. Thor. Quem é esse cara aí, Nel? Vós ereis, sois... Shakespeare na área? Vocês... Tua mãe sabe que usa a cortina dela. Vós não deveríeis estar entre os 10. Mas ele não vai no segundo lugar, não, Léo? De jeitos nenhum. O Thor aí já virou o Sr. Kreis, hein? O Thor regou Podim quando o Hércules apanhou. Aí cara, chegou mas lá, era Odin. Vós sois deus, que nem eu. Como é? Foi assim mesmo? Mais ou menos assim, quando o Hércules tomou uma surra de não sei quem, o Odin foi tirar satisfação com os Vingadores. Aí chegou assim o Thor pra tentar meio que fazer a diplomacia aí. Vós sois deus que nem eu, vais entender situação nossa. E arregou e não caiu pra dentro. Não, o Odin deu uma porrada em todo mundo. Ô Eric, você concorda aí com esse... Ô Todd, assim ó, pra mim é um dos meus personagens prediletos, mas deixando isso de lado, tem coisas como eu falei que ficaram de fora da lista que eu acho que são importantes. Como eu falei antes dos protetores do cristal, o Makran, na questão do Thor, no arco do Walt Simonson, dos anos 80, ele apanha, perde um duelo pro Raio Beta. Então o cara de cavalo é o mais forte da Marvel, né? Cara, ele é... tão forte. É no mínimo mais forte. Não, não tão forte, mas ele tá mais ou menos ali, sabe? Com, em pareia com o Thor, mas... É isso, então... é estranho. Você vê uma lista que tem o Thor em segundo, mas não tem o Bill Hellbeth em nenhuma posição. Em nenhuma posição da lista. Mas isso aí é coisa de gente que fumou bosta de jumento seco. Então, Pan, por favor, me diga aí nessa lista de 100... que era 70, que virou 69, depois 68 e 67. Quem é o primeiro lugar, o mais forte da Marvel, por favor? Cara, segundo esse cara que fumou muita maconha antes de escrever isso, é o Apocalipse. Apocalipse? Agora eu vou perguntar um cada um. Madruga, Jackson, você concorda com isso? Cara, esse cara não tá bom da ideia, cara. Nem a mãe dele dá força pra ele. Ele tem que tomar mesmo um tiro no cu dele. Ai. Cofre do Ultra, você concorda com essa primeira posição? Puta que esse cara é um filho da puta, velho. Porra, Apocalipse, caralho. Porra. Pan, o que você acha disso? Cara, só por ele estar em cima da morte e por não ter a tempestade nessa lista, a credibilidade do cara vai para o saco. Obrigado. Então, com certeza não concordo com isso. Você concorda, Nel? Cara, esse cara é espião, ele tá aí amando do Batman, ele. Por isso que ele tá aí pra estragar a lista. Ele foi comprada a lista, essa lista foi comprada. É, ele quer foder com você, quer foder com a lista. Tá escrito na cara dele que é um corno, quer foder com todo mundo, quer foder com você. Não, cara, não tem, não dá não. Não dá não? Pra tu ver, olha, eu vou falar uma coisa aqui. Eu acho que o pessoal diz que você mede a importância do seu herói de acordo com a maldade do seu vilão. É uma coisa mais ou menos assim, né? Eu acho que o contrário também se aplica. Você mede a importância do vilão de acordo com o herói que ele enfrenta. Cara, agora, quem é que lembra aqui? Quem é o principal inimigo do Apocalipse? Os X-Men? Não. Quem é? O Cable, puta que pariu. Então tá certo. Então ele tem que ser o primeiro. O Cable é foda. Cara, agora um personagem que tem o Cable como principal inimigo, velho, se fuder, né, cara? Pode. Principalmente desenhado pelo Liefeld, né? Isso, aí lascou. Richard Pinto, o que você achou aí desse primeiro lugar? Olha, eu acho que esse cara jogou demais o joguinho de Super Nintendo dos X-Men lá, o Mutante Apocalipse, que o Apocalipse era difícil pra caralho, e aí ele ficou traumatizado e fez isso aí, porque... Cara, como é o nome do no cara mínimo, que sabe? No mínimo, o Apocalipse não é mais forte do que o Galactus. Eu não vou entrar nem no mérito da questão das entidades cósmicas, que elas, eu acho que elas não devem ser colocadas nesse tipo de lista, mas, no mínimo, ele não é mais forte do que o Galactus, tá? Só pra não estender o tanto de gente que ele não é mais forte. Tá bom. Eric, o que você achou aí do o Apocalipse mais forte? Duas considerações. Primeiro, apoiando aí a questão do Richard, talvez ele tá sendo pago pelo estúdio que tá lançando esse filme novo do X-Men pra botar esse cara no número 1 aí. Mas, segundo, cara, eu tava lendo aqui a descrição dele, da pessoa que postou essa lista. E ele fala o seguinte, ele diz que tem muita gente xingando ele por botar o Apocalipse no número 1. Cara, eu tava lendo isso agora, os comentários. E ele diz que assim, ó, ele não é nem de longe o mais poderoso da lista, que ele fez isso, mas ele não botou em ordem a lista. É a relação dos 100 que ele considera os mais poderosos, mas que não necessariamente é pela ordem está correta por poder, vamos dizer. Ele disse que ele foi jogando e o primeiro inserido foi o Apocalipse, não significa ele que era assim, mais forte. Ele fez assim, Todd. Um cara perguntou como o Apocalipse é mais poderoso que o Thor. Aí ele vai. Aí o filho da puta que fez a lista simplesmente respondeu o seguinte: eles não estão em ordem do mais forte para o mais fraco. Isso. Agora! Olha, eu ordenei aleatoriamente. Mentiroso! Concordo, o Apocalipse não é tão poderoso quanto o Thor. Desculpe por qualquer confusão. Depois, 2 horas discutindo pra depois ler isso, cara. Depois que fez a merda, né? Eu tava procurando o nome do cara que fez a lista pra saber se ele nasceu nos anos 90, sabe assim. Então, ô Todd. Oi. Acho que pra fechar isso aí, a gente poderia cada um dizer um personagem que faltou dessa lista aí, que a gente acha. Pode ser. Então vamos aí pras nossas considerações finais e cada um diz aí o... Ou você diz qual é o mais forte pra você, quem deveria estar no primeiro lugar ou algum que faltou aí nessa lista. Então começa aí, Madruga, você que deu a ideia. cara, tá faltando, logicamente, o melhor personagem da Marvel, que é o Deadpool, cara. Chega aqui, chupa! Faz um boquete aqui! Ah, porra, é o mais forte. Olha que desgraçado, nossa, que eu ia falar. Ele pegou o meu também, hein? Nossa, que merda, você chupa. O Deadpool estaria em qual posição, Madruga, na sua lista? Ah, lógico que na primeira, né, cara? Ah, pô. Faz todo sentido. Ele traçou a morte. Criado pelo mestre, a lenda, Rob Liefeld, traçou a morte, fica quebrando a quarta barreira toda hora, a cabeça zumbi dele do universo alternativo veio parar no universo normal, o filme dele vai sair, mas só que a Fox já peidou e falou que vai ser PG-13. Cacete. Mas, cara, ele é foda. Ele devia fazer. Tá bom, obrigado. Vamos. Devia ser a lista Deadpool de personagens fodas. Sim. Você ideia. Vai, cofre do Ultra. É, eu acho que faltou o vilão mais importante do Demolidor, do Justiceiro, o Bazooka. Vai levar um tiro nesse cu, seu filho da puta! A puta que pariu, vai tomar no cu. Muito obrigado pela participação. Aí, Eric. Eu vou ficar com os personagens que eu já citei. Os Defensores do Cristal, o Macran, que é o Mott D e o Jeff, que dão uma surra aí no Gladiador. E também tem o T-Rax, que não apareceu na lista, e o Bill Raio Beta, né? É, boa. Vai, Pan. Bom, eu já reclamei, vou reclamar de novo. Não, ela não devia estar em primeiro, óbvio, mas entre os 10. Porque, enfim, já foi considerada uma deusa. É foda, ela pode alterar o tempo ao seu bel prazer. A tempestade, cara, ela devia estar nessa lista. Mas ela no vácuo do espaço, o que é que ela ia poder fazer? Bom, eu sabia isso, era com maçãs. Ia peidar. Mas ela seria a Hail Berry também? Epa, mania! Danada! Aí sim, aí devia ter em primeiro. Lógico que sim, pô. Tá bom, obrigado, pô. Vai, Richard Pinto. Eu acho que um que poderia muito bem estar nessa lista, né, já que teve tanta gente aí, tantos demônios, tantas entidades cósmicas, eu acho que poderiam ter colocado o irmão Voodoo, né, que é um mago foda. Sim. Também, né, que recentemente, quando o Doutor Estranho se fudeu lá, ele foi despedido e justamente o irmão Voodoo que virou o mago supremo da Terra, né, que ele manja lá das putarias lá do haitiano, então acho que ele poderia ser um cara, já que tá uma lista tão mística, ele poderia tá no meio dessa porra toda aí. É. Ele só não tá porque voodoo é pra Jacu. Pois é. Tá bom. Não, e ele só não tá também porque não tem nenhum negro na lista. Esses negros maravilhosos. Vai, Nel. Cara, é isso, olha. Magneto, Ultron, Bill, Raio Beta, Terrax. É o Nova. Puto. Homem de Ferro. O Nova podia estar na máquina lista. Máquina de Combate. É, mas tá bom. Esses... Obrigado, Nel. Cara, o que tá faltando aí é o Punho de Ferro. Devia ter em primeiro lugar, que é o mais forte da Marvel. Devia ter o Punho de Ferro. O Punho de Ferro é o cara, meu irmão. Se fosse o Renan, que devia estar aí, era o Batman. Vira a bundinha pra mim, vira, Batman. Ah, o Batman. O Batman é o melhor da Marvel. Que Batman. Mas tá bom, chega dessa merda aí. Se alguém tiver alguma coisa pra reclamar dessa porra dessa lista, reclame aí nos comentários. Mas melhor então, faz seu top 100 nos comentários. Pô, faz seu top 100 de 70 melhores personagens da Marvel. Não, e... 67. Mas engole alguns 67. Pois é, obrigado e vamos para nossas leituras de comentários. Povo, solta a música aí. Começa aí, Madruga. Lê aí os seus comentários. Tem aqui um comentário lá no post que teve do nosso Jabá, que teve lá o Nem Eu Escapei do Bradesco do Zodíaco. Sim. Que o Planoso perguntou: o que vocês estão pagando pra esses chegas? Que teve o Renan, o nosso querido Renan Xim pagando. A gente pagando não tá pagando nada, mas o que o Renan tá dando eu não sei. Boiola. Deve ser o prêmio. Ele deve ter pego o prêmio do Canegofodos. Foi nessa vibe. E já que citamos o nosso querido Canegofodos, que tá limpando o quarto até hoje, por isso que não participa mais, o El Locon, no último podcast, perguntou: mestre, eu tô vendendo um lubrificante comestível sabor pêssego semi-usado. Quer comprar? Essa pergunta foi passada pro Submestre, tem resposta, viu? Pobre Dutra, tem algum comentário aí? É, o Richard cedeu o do Quincas no podcast. Porra, presta atenção! Quincas. O Richard não. Não, ele não leu isso não, você não tá prestando atenção, mas ele não leu isso não. É que o Quincas, o frustrado, comenta: Aldebarano concluiu a luta porque ele é brasileiro. A luta foi numa sexta-feira, quando ele viu que tinha dado 4 da tarde e sabia que não teria hora extra. Ele terminou o seu expediente. Nível BR. Resumindo, o Aldebarão é um funcionário público. É o filho da puta. É. Ah, tem mais algum? Post do Deadpool nas telonas em 2006. Aí o planoso. 2006? Porra! 2016, foi mal. Ah, tá. O planoso comentou: os mesmos redatores que assistiram a todos os filmes do Michael Bay no cinema e odiaram. O povo assistiu mesmo. É, tá bom. Eu não. É, Richard Pinto, tem comentário aí? No post, Netflix do HQ Fã, Os Cavaleiros do Zodíaco, Prólogo do Céu, Todd comentou: é o melhor filme de Saint Seiya, embora os nerds virgem não tenham entendido a história. Exatamente. Eles ficaram contemplando a Atena pelada e aí... Até o Neo gostou desse filme. Podcast, né, do Cavaleiros do Zodíaco, Renan e Shin. Isso é uma bichona! Pronto que ele não ouve os podcasts do próprio site. Cara, esse é um dos posts mais engraçados que já fizemos. E tá com qualidade no áudio, quem diria. Cara, não é que ele não ouve, ele é estrelinha, ele só diz isso porque ele participou desse. Só foi bom porque ele tava, né? Depois de 25 anos ele estava presente, né? Pois é um estrelinha, filho da puta. Panza, você parou o comentário aí? Cara, o Richard leu o comentário que eu ia fazer, mas tem um aqui do X-Men, quando foi confirmado que o Bryan Singer ia estar na direção, né? Que o nosso querido Richard comentou que o Wolverine também tá confirmado. Lógico. Se o namorado dele tá vai dirigir, lógico que ele está confirmado. E vai ter uma cena dele nu mostrando a bunda, né? Exatamente. Com certeza. Então, depois das leituras de comentários, vamos pro nosso melhor quadro, que é o Sabe o Mestre Responde. Povo, solta a musiquinha aí. Começa aí, Madruga Jackson. O comentário: o Nilson, o mercador dos mestres, perguntou: mestre, tô vendendo um lubrificante comestível pêssego semi-usado. Quer comprar? Aí o mestre responde: não, obrigado. Não tem interesse no momento. O que eu faria com uma porra dessas? Chupar um cu e pá, não sei o que lá, e transar mesmo. Olha aí o mestre se fingindo de inocente. Pergunta pra Cremilda que ela sabe. Eu tenho certeza disso. Mas o mestre... O Cremilda falou que não gosta de pêssego. Ah, faz sentido. Por isso o mestre está desprezando o... Não, o Nilson é o filho da puta. Ele tá vendendo o semi-usado. Sim. Ele já usou essa merda. Por quê? Ninguém sabe, né? Vem a próxima aí, cofre do Ultra. É que o candidato a estagiário em treinamento perguntou: mestre, andei observando as últimas participações do Povo Aranha nos podcasts e percebi que ele estava mais burro sendo estagiário nível 2 do que quando era somente estagiário comum. Isso quer dizer que todos os que forem promovidos ao próximo nível ficarão cada vez mais parecidos com o Povo. Ou isso só acontece com ele, porque ele é especial? Coitado de mim, eu não sou nem um pouquinho doente. A resposta já está clara, né? Mas enfim, o mestre respondeu. Eu vou responder aqui, porque o mestre teve que mostrar sua sabedoria aqui. Resposta do mestre: bem, sei lá, acho que acontece com todos os promovidos e a estagiária, eu não sei, como dizia o poeta Mistérios da meia-noite, que voam longe e você não sabe nunca me. Nunca o quê? Mistérios da meia-noite que voam longe e você nunca sabe, não sabe nunca. Só que não foi isso que o mestre disse. Não foi, então... Né? Você não, eu não coloque palavras na boca do mestre. Mas enfim, vem a próxima aí, Eric. Então, a pergunta é a seguinte: a Cremil da antiga anônima perguntou. Não, calma. A Cremil da antiga anônima, a da saga. Então, Ela perguntou o seguinte aqui, ó. Mestre, agora que o senhor já sabe onde eu moro, resolvi contar mais um dos meus gostos para o senhor. Por que nós temos que nos conhecer melhor, já que teremos um filho que virá do futuro para o passado, só para nos avisarmos disso? Então, mestre, meu personagem otaku preferido é o Ichigo do Bleach, porque gosto de personagens com espadas enormes. E o senhor, mestre, também gosta de homens com espadas enormes? E qual o seu personagem otaku preferido? A resposta do mestre foi a seguinte. Bem, meu personagem preferido, na verdade, é o Goku do Dragon Ball. Mas também curto espadachins fodásticos, como o Roronoa Zoro do One Piece e o Kenshin do Samurai X. Olha aí, a Cremilda se mostrando uma boa entendedora de espadas longas. Oh, uma boa engolidora de espada, que isso? E o mestre, eu não entendi a do mestre. O mestre disse que também gosta de espadachins fodásticos. Ah, e lembrando, né, que o Goku, que o mestre colocou como preferido dele, é um cara que tinha uma vara que esticava, né? Ai, que delícia! Colocou o Goku por causa da Genkidama de virgindade, isso sim. Ah, verdade, verdade. É, bem pensado. Mas, enfim, Pan, já conseguiu aí abrir? Mas então, eu vou ler a do negro muito mais maravilhoso, cavaleiro. Nossa senhora! O cavaleiro da jiboia, rival do negro maravilhoso. Cavaleiro da jiboia. Ah, não, começa de novo aí que ninguém entendeu o que não, você cara, disse. Não pode rir, não pode rir, a leitura é séria. A leitura é séria, meu filho. Assim você não vai conseguir passar a sabedoria do mestre para os ouvintes. Tá bom. Peraí. Negro muito mais maravilhoso, o cavaleiro da jiboia, rival do negro. Cara, não dá! Pera de novo. Pode me ser, está atrapalhando. Passa pra próxima, pô, passa pra próxima. Não, Maia começou, tem que terminar. Eu quero ler essa. Então vai. Mas negro muito mais maravilhoso. Eu não consigo, vou passar pra próxima. Ela não tá acostumada com esse nível de sabedoria. Vai pro mestre reverso. Vai, o mestre reverso perguntou. Depois mestre, eu leio até que ela pulou. Tá certo. Peraí que eu ainda tô rindo. Pobres ignorantes, não tô acostumado com a sabedoria superior do mestre, é assim mesmo. Sim. Mestre, não, o mestre reverso perguntou. Mestre, sou eu de novo. Sua contraparte. Mestre, sei que da última vez ficou surpreso ao saber que tens uma contraparte vivendo na mesma época que o senhor. Mas tudo bem. Queria que o senhor me ajudasse a entender por que fizeram chacotas de mim quando mandei minha pergunta dizendo que o povo e o cofre do Ultra são transões. Isso não existe! Será que além de ter pouca... Será que além de ter uma pouca desenvolvida, também entendo as coisas ao contrário? Resposta, sim, é claro. Ah, o mestre reverso é ainda nossa árdua tentativa de convencer o mestre a formar um ser muito mais melhor. Sim. Não, é incrível como ele... Eu ainda não entendi o que ele quer ter desenvolvido aqui, né? Será que além de ter uma pouca desenvolvida... Você não entendeu, mas o mestre entendeu. Você não é uma mestra. As perguntas não são pra gente, você tem que entender isso, pô. Não é pra gente. Nós não temos a sapiência do mestre. Ah, tá, desculpa. Mas vê aí, Richard Pito, a próxima aqui aí, a Pan não conseguiu ler. A Pan não seguiu. Negro muito mais maravilhoso, o cavaleiro da jiboia. Rival do negro maravilhoso, cavaleiro de anaconda, perguntou. Mestre, vejo que meu rival está se tornando muito íntimo do senhor. Muito sagaz da parte dele, já que ficar perto do grande mestre é o desejo de todo cavaleiro. Porém, mestre, devo lhe avisar que ele não é uma pessoa confiável. O quanto menos o senhor esperar, pode receber uma entrada dura por trás desse traíra. Visando apenas o seu bem-estar, mestre, o senhor não queria que o negro muito mais maravilhoso, cavaleiro da jiboia, ficasse atrás do senhor, sendo seu guarda-costas? Esses negros maravilhosos! Ai, meu Deus! E o mestre responde. Não precisa, meu caro. Se ele tentar me dar uma entrada dura por trás, eu darei nele um Satã Imperial. E aí eu vou mandar ele dar uma entrada dura por trás no Canegofoto. O mestre se mostrando bastante sagaz em suas respostas. A velocidade da luz do mestre é maior do que a velocidade da luz da anaconda. O negro muito mais maravilhoso vem acompanhando todos os movimentos do negro maravilhoso, hein? Nel, pode me ser aí, hoje vai ter o prazer de chegar perto da sabedoria do mestre. Vai poder ver uma pergunta. Ah, qual foi? Quem foi o último? O Mesh Reverso, né? É, mas você pode ver aí a sua mandada diretamente para o senhor, a invejinha do Neo. O invejinha do Neo perguntou. É um derrotado. Mestre, mesmo seguindo seus conselhos, ainda não consegui tirar aquele danado do Neo do colo do Jotinha. Então, mestre... Aí, tá vendo? Não sou só eu que dou risada. Mas o Neo é virgem, né, no, na sabedoria do mestre. Então, mestre, queria perguntar ao senhor se não pode fazer uma o quê? Eu acho que ele quis falar de Genkidama, né? Mas ele é um animal, escreveu Shenjidama, do mal. É o rival. É bom que vai te errar, pô. Se o senhor não pode fazer uma Shenjidama do mal pro Neo ficar com dor de barriga e sair do colo do JJ pra que eu possa sentar confortavelmente, hein, mestre? Aí o mestre responde: sinto muito, eu só posso usar minha Genkidama em ocasiões especiais, como e além disso, consome muita energia, por isso fico muito não sei o quê. Muito, e daí preciso dormir uma semana no máximo pra me recuperar. O mestre tá tirando o corpo fora, porque ele sabe que não tem a mínima possibilidade. Dudu invejinha tomar o seu lugar, Neo. Que lugar, porra? Não tem lugar nenhum, cara. Mas, Neo, pô, rapaz, se tiver inveja do senhor, chegar ao ponto de se tiver inveja do senhor, é totalmente um perdido, hein? Derrotado. Puta que pariu. Ai, vai, Madruga, vê aí o que o Neo pulou. Nilson, o mercador dos mestres... De novo perguntou: mestre, me desculpe incomodar, mas é que tô mais duro que pau de tarado, literalmente. E tô precisando levantar uma grana pra reformar o cafofo. Então, mestre, se o senhor não quiser comprar um lubrificante de pêssego usado, o senhor pode alugar o prêmio que ganhei do HQ Fan, a bundinha do Canego. E ouvi dizer que é melhor do que a da Anitta. Prepara, que agora é a hora. Show das poderosas que descem e rebolam. Afrontam... O que acha, mestre? Me ajuda aí. E o mestre respondeu: ah, não, obrigado. De novo, viu, meu filho? Cara, o Nilson tá desesperado, viu? Quem fala, Todd, que eu perdi essa bocada, tô puto até hoje. Porra, quando você vai participar, a gente já terminado, Léo. Ai... Vai, Cofre, vem a próxima aí. O invejinha... Ah, não, invejinha do Neo já foi. O clone do Puxas perguntou: mestre, já tive uma namorada chamada Cremilda, mas o sobrenome dela não era anônima. Será que estamos ficando com a mesma pessoa, sábio mestre? E, né, o mestre respondendo pro clone do Puxas, que eu acredito que seja um anfíbio, o pai do nosso querido Aranha, respondeu: realmente, isso e muita viu, meu caro, vou investigar mais sobre isso, ok. Como é a resposta? É sem vírgula. Realmente, isso e muita viu, meu caro, vou investigar mais sobre isso, ok. Eu vou confessar que eu não entendi a resposta, mas o clone do Puxas entendeu. O pai do Povaran entendeu. É, mas tá bom, terminou, não foi? Ah, tá bom. Essas foram nossas perguntas aí dessa semana do Sábio Mestre. Em vez de a do Neo, se quiser continuar mandando aí suas dúvidas pra como ativar o Neo do colo do JJ, pode continuar mandando. E é isso aí. É, Venel, você quer dar algum recado aí? Pois é, né? É, a gente tá... Agora sim, a gente tá quase voltando. Quase voltando, né? Faz tempo isso, hein? Vai, só tá só 2 anos. Só. Mas aí a gente vê, né? Se lá no Darktip rola alguma coisa. Tá tendo post. E talvez aguardem talvez um podcast essa semana. Aí. Olha aí, com a participação dos HQ Fan, tenho certeza. Lógico, não tem gente lá pra poder participar. Tá bom, obrigado, Neo. Madruga Jackson, quer dar algum recado? Infelizmente não, porque o bagulho que eu fazia parte morreu, então... Te cuida, HQ Fan. Puta que pariu, é mesmo. É. Então agora ele vai encher não de videocast nisso, sobre... Vai encher de videocast sobre games aqui na HQ Fan. Mas voz me ser que é uma puta paga, não andou em algum podcast essa semana, não? Não. Os que eu anunciei semana passada, um ainda não saiu, então olhem lá no post e vejam de novo. Tá bom, obrigado. Cofre do Ultra, quer dar algum recado? Eu queria dar um recado aqui sobre fazer um jabá de um projeto que eu sou apoiador do amigo meu, que é o Carpe Night House, que é um projeto musical. Já lançaram até um teaser no YouTube, e eu vou colocar ou a pessoa que fizer o post vai colocar o link aí nos comentários. Dê uma assistida, se gostarem, compartilha. E eu tô esperando também sair o cast do Iluminerds, que eu participei, sobre metal. No dia que sair, a gente coloca o link aí embaixo também. Mas, Eric, nosso novo estagiário, quer dar algum recado aí? Cara, eu quero agradecer a recepção de todo mundo. Acho que foi muito bem recebido, foi bem bacana. Tá, essa experiência de estar podendo participar com vocês do site. Eu só quero agradecer a todo mundo, dizer que... foi muito bacana, é o primeiro podcast também, achei bem bacana e espero voltar sempre que possível. Quer dar algum recado aí, pô? Nossa, ele me ama, gente. O próximo podcast é do Spawn, fala aí, pô. Sim. Sim, o próximo podcast vai ser do Spawn, eu vou falar muito. Sério? Não, acessem. Acessem www.hqfan.com.br, curtam nossa página e o nosso Twitter também. É, obrigado. É isso, galera, boa noite. E como é o Twitter? Cara, não sei. Ah, manda os outros acessar e não sabe, né? Então, Richard, fala assim. Dá aí o recado. Sim, galera, continuem curtindo nossos conteúdos lá na nossa página, facebook.com/bloghqfan. Sigam o nosso Twitter, @_hqfan, né? Acessem o site, como já foi falado. Também adicionem o perfil do nosso Sábio Guru no Facebook, né? Em breve teremos um novo feed, né? Já que estamos de endereço novo, tem que refazer essa merda aí. O mesmo chatzinho aqui do lado, e é isso aí. Obrigado. Só pra terminar aí, eu queria dar um recado aos nossos amigos aí do Social Zero. Eles, diferente da gente, eles cumprem o que eles prometem. E eles estão sorteando camisetas e uma edição definitiva da HQ do Watchmen, que é muito melhor que o filme do Zack Snyder. E participe lá que o sorteio é muito bonitinho e eles vão pagar. Se não pagar, reclame com eles, eu não tenho nada a ver com isso, só tô fazendo jabá pra eles. A gente vai botar aí o link no post do podcast, acredito eu. Se eles não me enganarem, igual faz com Madruga, nunca bota o link do Madruga. Sim. Mas é isso aí. Eu botei, depois de muito tempo, mas é isso aí, acessem lá o Social Zero e participem da promoção, que ele vai dar uma camisa pra mim, se vocês participarem. Abraço, Mega Mendigo. E deixa eu ver o que mais, o Povo Aranha participou do podcast do Mexidão Cast essa semana, e é só isso, eu acho mesmo. E pra vocês que estão assistindo falta do Povo Aranha, mais uma vez ele foi pego no meio de uma cagada e não pode participar do podcast essa semana. Mas semana que vem, se ele não for pego de novo no meio da cagada, ele vai participar. Quase que literalmente. Pois é, não, foi literalmente mesmo, no meio da cagada. Ai, tá bom, então eu vou agradecer ao Madruga Jackson. Valeu. Ao Cofre do Ultra. Falou. Estagiário Eric. Valeu, cara. A Pan. Valeu, gente, boa noite. Richard Pinto. Boa noite. E ao Evanel. Nada. Tá bom, Madruga, dá o stop, povo, sobe a musiquinha aí. Tchau, até semana que vem. Nos arredores do Brega de Jorge. Coitado de mim, eu não sou nem um pouquinho doente, né? É não, povinho? Não, nem um pouquinho, nadinha. Se eu passar o final de semana em sua cidade aí, povo, a gente vai pegar as minas normais, né não? É, eu espero que sim. Os puteiros daqui não são muito... não são conhecidos pela higiene, não. Mas não foi aí que você foi com seu tio lá pra dar uma trepada? Não, foi em São Paulo, daqui, ó. Até os amigos do meu irmão já foram pra puteira, eles só tinha véia pra comer. Ô, povo. As putas só tem as 50. Mas é que o Todd gosta, pô. Aí é a minha especialidade. Ô, povo, o irmão do meu cunhado, ele mora em São Paulo, ele disse que... ele tava dizendo que tem um lugar aí que é tipo um prédio, cada... assim, é um prédio cheio de puteiro, entendeu? Tem um andar que é só loura, tem um andar que é só morena. Isso aí procede, velho. Algum de vocês aí sabe dessa parada aí, velho? Eu não, fui pra um bairro que era cheio de puteiro. Povo, aí você vai ter que perguntar ao seu tio, que seu tio é frequentador de todos os puteiros do estado. Eu achei assaz interessante esse negócio aí. I got another confession to make.